Sim, foi direto. Foi direto. Sam, Mike Bravo Display. Sam, Mike Bravo X-Ray, bom dia, prossiga. Boca para a posição número 2 do Parte 1 até a posição 5 Lima do Parte 3. Na presente está autorizado o reboque do Parte 1 para o Parte 3, autorizado 5 Lima Parte 3, reportar quando na posição e término de push. Ok, informarei o término. Braço para você. Solo, São, Mike Bravo X-Ray, informa um certo revólver, obrigado, bom dia. Então, Mike Bravo X-Ray, bom dia. Salvador, muito bom dia, essa 3520, posição 3. Autorização Aracaju, 190. Bom dia, já pronto o código para Aracaju? Pronto. 3520, 30 Serra Brava, Alfa Romeo, conforme rota, plano de voo nível 190. Decola da vista no zero, primeira curva à esquerda, no perfil de saída, conte. Intercepta Golf 677, conforme rota, plano de voo, transpondo 5443, controle no 208, 3520. Aracaju, 190, decolador no zero, curva esquerda, perfil da Conde, Golf 677, após conforme plano. 5443, controle 1208, 3520. 3520, cotejamento correto, chama pronto, push, posição 03. controle não escuta? Estacionamento da 3520. Autorizado, vou chamar daqui. Autorizado, da 3520. para o Taxitan 3520, 127 a bordo, Recife 0220. Autorizado táxi à direita, via Índia, chama quando pronto no ponto de espera, em 118-95. Que legal, no 019. 019, direita e esquerda, quando pronto, 295, 352. Salvador, muito bom dia, TAN 3502, ponto de espera pronto. 3520, corrigindo. TAN 3520, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 200 graus, 109. Gente, ali decola no zero, TAN 3520.